Uma boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. Esta noite, o título da minha mensagem diz assim: 10 pragas e um cordeiro. Nós vamos continuar a nossa caminhada pelo livro do Êxodo. E abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 6, a partir do verso 29. Os dois últimos versos do capítulo 6, e vamos ler o capítulo 7, do verso 1 até o verso 13. Então, com a palavra de Deus assim aberta, vamos invocar o nome dele em oração para que ele fale ao nosso coração nesta noite. Oremos. Papai do céu, eterno, maravilhoso e querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque Moisés escreveu esse texto há mais de 3.000 anos atrás e hoje ele está diante de nós para nos ensinar da tua graça, do teu poder, das tuas maravilhas e do livramento que o Senhor realizou na terra do Egito, Pai. Realiza também livramento na nossa vida. Salva-nos para o teu reino e fala ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Então, Êxodo capítulo 6, a partir do verso 29, a Bíblia diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê, que eu te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o Faraó vos disser: Fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Deus impressiona a gente no livro do Êxodo com o conhecimento que ele tem do futuro. Deus diz que vai acontecer e acontece exatamente o que Deus disse. Algumas coisas muito importantes nessa história, e a primeira delas é a seguinte: a mensagem que Moisés prega tem origem em Deus. Não tem origem na sua imaginação, na sua vontade, nos seus cálculos, nas suas teorias. Não tem origem humana, mas tem origem em Deus. Da mesma forma, o poder que a partir de agora vai se manifestar através da obra de Moisés não pertence a ele, mas pertence a Deus. Isso tem que ficar muito claro. Diante da missão, Moisés se sente como muitas vezes nós nos sentimos: pequeno. Diante da grande missão que Deus nos deu, a gente se sente pequeno. A nossa missão é amar, a nossa missão é pregar, a nossa missão é perdoar, a nossa missão é viver o Evangelho. E nós, miseráveis pecadores, quem nos livrará da morte? Agora, esse texto tem algumas características muito interessantes, e a gente poderia se deter só nelas, mas a gente vai ler muito mais coisas essa noite. Muito interessante essa indicação que Deus diz que Ele, Deus, constituiu Moisés como Deus para Faraó e Arão como um profeta. Muito interessante isso. Obviamente aqui Moisés não está se identificando com Deus dizendo que eu sou, mas está querendo que o Deus verdadeiro colocou Moisés nessa posição para Faraó. E no verso 3 e no verso 13, existem duas informações que são bastante debatidas, que é essa questão. Deus endurece o coração de Faraó, e no verso 13, aparentemente, o coração do Faraó se endurece, ele mesmo endurece o seu coração. No verso 13 não se indica que Deus é o agente desse endurecimento. E muito já tem se falado sobre isso. Pastor Rodrigo Silva gosta de pregar sobre isso. Uma das conclusões do pastor Rodrigo Silva é que essa ideia de Deus fazer algo nesse contexto, Deus endurecer o coração de Faraó, é um idiomatismo hebraico para querer dizer o seguinte: Faraó endurece o coração, então Deus dá para ele o que ele quer. Então Deus endurece o coração dele. Não quer dizer que Deus é a fonte do endurecimento do coração, porque no caso é pecado, é incredulidade, é maldade, é hipocrisia. Na história, Faraó vai dizer muitas vezes, não, agora eu me arrependo, podem ir. E aí quando fica tudo bem, ele volta atrás, ele é um hipócrita, ele é um falso, ele endurece o seu coração. Agora, quando a Bíblia diz que Deus é o agente disso, quer dizer que Deus dá para o homem o que o homem escolhe. Essa é a ideia. Claro que o texto bíblico indica Deus, né, como endurecendo o coração, mas tem todo esse sentido, de forma que a culpa do pecado de Faraó, obviamente, não recai sobre Deus, e sim sobre ele mesmo. Agora, eu não quero me deter nisso, esse não é o meu ponto. A questão é assim: Deus, a partir de agora, ele promete colocar a sua mão sobre o Egito. Ele vai fazer sinais, ele vai fazer milagres, e ele faz o primeiro deles. Ele diz, olha, vocês vão falar para Faraó, e a hora que Faraó pedir milagres, joga o bordão no chão, joga a vara no chão. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Aí eles vão até a reunião com o Faraó, o texto não relata, mas possivelmente e provavelmente Faraó pede, mas com que autoridade vocês estão pedindo para que eu liberte o povo de Israel? O que, que vocês fazem para me mostrar que eu devo obedecer? E Arão joga a vara. A vara se torna em uma serpente. Algo fantástico, né? Só que a comunhão dos sacerdotes do Egito com o diabo consegue contrafazer o milagre. Deus faz o milagre e os servos do diabo fazem o mesmo milagre. Interessante. Claro que o bordão de Moisés se diz que ele engole os bordões dos outros, mas fica a realidade, né? Deus faz algo tremendo. E o diabo faz algo tremendo em cima. A partir daqui, se inicia o relato das 10 pragas. Obviamente, nós não vamos ler o relato de todas as pragas. Esse relato vai, então, né, do capítulo 7, verso 14. Só vai terminar no fim do capítulo 12. Então, nós não iremos ler tudo isso. Mas vamos fazer, assim, um apanhado geral das 10 pragas. Então, no capítulo 7, dos versos 14 a 25, se relata a primeira praga, que é a praga de tornar a água do Egito em sangue. Porém, o capítulo 7, verso 22, diz assim: porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, a primeira praga direta é um juízo sobre o rio Nilo. O rio Nilo era adorado pelos egípcios como um deus. E o primeiro juízo é sobre o rio. Todas as pragas que se seguem, alguns dizem, que fazem relação com os deuses egípcios. Gafanhotos, moscas, piolhos, sei lá mais o quê. Os egípcios eram bastante animistas. E o fato é, ocorre um milagre e os magos do Egito conseguem fazer o mesmo. E aí o faraó diz, que grande coisa, você fez uma boa mágica? Eu sei fazer mágica também. Capítulo 8, versos 1 a 15, descreve então a segunda praga, quando as rãs enchem a terra. E agora, imagina um povo que adora um deus rã, é um animal, e agora as rãs enxameiam a terra do Egito. e elas incomodam, e elas causam mal. E o milagre é repetido, capítulo 8, verso 7. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. O fato é que aquelas rãs incomodam, o faraó vai, mas ora ao Senhor, pede para ele afastar as rãs, Deus chega, eu vou libertar o povo. Aí Moisés fala assim, mas você quer para quando? Para amanhã. E a Bíblia diz que no dia seguinte Deus ouviu Moisés e todas as rãs das casas, etc., morreram, só sobraram as rãs no rio, como a palavra de Deus indica. A partir daí, capítulo 8, versos 16 a 19, fala da terceira praga, quando a terra é afligida por piolhos. Agora acontece algo interessante. Olha só o capítulo 8, versos 18 a 19. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos. Porém, não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Até a praga das rãs, parece que a coisa vai de igual para igual, né? Deus faz o milagre, eles fazem a mesma coisa. Deus faz o milagre, eles fazem a mesma coisa. Deus manda a praga dos piolhos, eles vão fazer. E fazem, não surge piolho. Aí eles dizem, olha, isso aqui tem alguma coisa estranha atrás disso. Porque não tem explicação, isso é o dedo de Deus, que a gente não consegue fazer. A gente tira uma aplicação importante para o Novo Testamento a partir dessa história. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 16. Depois nós vamos voltar para essa parte do Êxodo, tá? Mas vai um pouquinho adiante lá na sua Bíblia, o último livro da Bíblia, e nós vamos conversar mais sobre isso no sábado, mas essa ideia aqui é bastante interessante. Apocalipse 16, versos 13 e 14 e o verso 16, e a Bíblia diz assim, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes ao quê? A rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E o verso 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. É muito interessante perceber que o livro do Apocalipse está construído sobre o fundamento do Antigo Testamento. E se você quer entender Apocalipse, estuda o Antigo Testamento. Isso vai ficar ainda mais claro no Sermão do Sábado. A única coisa que eu quero indicar para vocês aqui é o seguinte. O diabo, através dos seus instrumentos, ele fez sinais, maravilhas, coisas grandiosas no Egito. O ápice dessa manifestação, o mais longe que eles conseguiram chegar no Egito, foi multiplicar as rãs. Quando foi na próxima praga, eles já não conseguiram mais. Essa é uma das ideias que a gente tira para dizer que o livro do Apocalipse prediz uma grande obra de engano, na qual os instrumentos do diabo querem fazer o que Deus operadores de sinais, maravilhas, com as quais eles ajuntam as pessoas do mundo inteiro para o dia da peleja, da guerra, do Deus Todo-Poderoso. Não é porque algo foi feito por Deus no passado que é feito por Deus no presente. Deus curou pessoas, tudo que é cura vem de Deus. Deus prosperou pessoas, tudo que é prosperidade vem de Deus. Quem sabe o traficante está muito bem com Deus, né? Está prosperando, né, gente? Se a mensagem fosse essa, poderíamos seguir o caminho dele, né? Vocês percebem que a coisa não é simples? Uma grande obra de engano para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. A gente vai conversar mais sobre isso no sábado. Agora vamos voltar lá, né? Para o livro do Êxodo. Êxodo 8, versos 20 a 32, fala da quarta praga. A quarta praga envolve um grande enxame de moscas. A quinta praga, capítulo 9, versos 1 a 7, fala de feridas sobre os animais em geral. Cavalo, jumento, boi, vaca, ovelha, etc. A sétima praga fala da chuva de pedras, do capítulo 9, versos 13 a 35. E essa praga tem algo interessante. Dá uma olhadinha lá em Êxodo 9, versos 25 e 26. E a Bíblia diz assim: por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente a terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedra. Em meio ao caos em toda a terra do Egito, Deus protege o seu povo. Bastante interessante essa ideia aqui. Ainda que caiam os montes, não temerei. Caiam 10 mil à sua direita, você não será atingido. A oitava praga fala dos gafanhotos, capítulo 10, versos 1 a 20. A nona praga fala de trevas sobrenaturais, capítulo 10, versos 21 a 29. E então Deus anuncia a décima praga, capítulo 11, versos 1 a 6. Vamos ler esse texto e a Bíblia diz assim: disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o povo seu encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito vai morrer, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. As nove pragas, elas se concentram sobre o mundo da natureza em geral, e elas atingem os homens de forma secundária. Os homens sofreram com todas as outras pragas. As rãs, os piolhos, as moscas, as pragas nos animais, chuva de pedra, o terror das trevas sobrenaturais. Tudo isso traz sofrimento ao homem, mas a décima praga é diferente. Ela é direcionada especificamente ao ser humano, ao primogênito. Desde o faraó, do mais alto, até a serva, mais serva, a mais baixa. É assim que Deus anuncia a décima praga. É a morte dos primogênitos. E quem é que vai poder estar livre desta condenação? Da morte. Alguém vai estar livre? Êxodo capítulo 12, versos 1 a 13. E a Bíblia diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastarem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, porquanto naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Deus já tinha aprovado a sua palavra. Ele já tinha dito tudo o que ia acontecer. Tudo estava se concretizando na realidade, conforme Deus tinha profetizado. Essa dureza de coração do faraó, todos esses sinais, etc. e etc. Isso cria na mente do povo que teve essa experiência a noção da seriedade do que Deus diz. O que Deus diz é sério, o que Deus diz é importante, o que Deus diz é verdade e se cumpre na realidade. Quando Deus institui a Páscoa, quem que não vai fazer o que Deus manda? Só quem não crê. Todo mundo que crê no Senhor vai fazer o que Ele manda. E o Cordeiro morre, derrama o seu sangue para proteger os filhos de Israel. Essa fé, que a gente chama assim de fé sacrificial ou sacrificial, é a fé que acompanha o povo de Deus desde sempre. E se o texto do Êxodo é antigo da nossa perspectiva, ele tem 3.400 anos, esse texto aí, você imagina o que é isso em termos históricos? Se esse texto é antigo da nossa perspectiva, a fé no sacrifício do Cordeiro é bem mais antiga do que esse texto. A Bíblia nos diz que essa fé foi instituída no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, e Deus providenciou para eles vestes de pele. Um animal deu a vida para cobrir a nudez do pecado do ser humano. Desde o Éden está profetizada essa troca. O Cordeiro inocente que morre para livrar o pecador culpado. Essa foi a fé de Noé, essa foi a fé de Abraão, essa foi a fé de Isaac, essa foi a fé de Jacó, essa foi a fé de Jó. E o texto bíblico fala de todos esses homens sacrificando ao Senhor. E assim Deus institui, dentro do contexto do Egito, esse mesmo símbolo. O Cordeiro derrama o sangue para livrar o ser humano da morte. João capítulo 1, verso 29. O ser humano matou cordeiros sob direção e ordem expressa de Deus por séculos, séculos, séculos e mais séculos. Deus queria que o ser humano aprendesse a lição por detrás dessa ideia. E quando, por exemplo, Salomão vai dedicar o templo, a Bíblia diz que foram feitos centenas, milhares de sacrifícios. E havia o sacrifício contínuo sendo oferecido no templo, para que nunca Israel se esquecesse dessa fé. Só que toda essa ideia é o clamor de um professor que quer que os seus alunos aprendam. A gente aprende com repetição. E Deus repetiu essa história, repetiu esse sacrifício demais, porque Ele queria que ninguém se esquecesse e que todo mundo aprendesse a lição por detrás dele. Agora, essa lição não é para que a gente aprendesse a ter prazer em sacrificar animais. Mas toda essa lição tinha por objetivo ensinar Israel de uma verdade. Que o Cordeiro de Deus não é boi, não é ovelha, não é cabrito. Cordeiro de Deus é o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado do mundo. E aqui Jesus está no início do seu ministério, indo para o seu batismo. Ele é o Cordeiro de Deus. Você está no verso 29? Volta para o verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verso 14. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Dá para entender a identidade desse homem? Um com Deus desde a eternidade. Eu e o Pai somos um. Estava com Deus e era Ele mesmo Deus. Esvazia-se de si mesmo para se fazer carne. Ele é o Cordeiro em pessoa. E aqui está o início do seu ministério, mas vamos para o fim do ministério dele. Mateus 26, primeiro dos quatro evangelhos, segundo a ordem canônica, e a Bíblia diz assim, Mateus 26, versos 26 a 28, e a Bíblia diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele, todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. A gente ser pego de surpresa pela morte, e a gente perceber que a gente vai morrer em pouco tempo, não deve ser uma experiência fácil. Aquela ideia assim de você ser pego por bandidos cruéis que já mataram 15 na sua rua, você é o 16º. Você sabe o que vai acontecer, né? Deve ser terrível você ser pego de surpresa assim, por esses camaradas, né? Catou você, pronto, agora você sabe que vai morrer. Mas Jesus, ele sempre soube que ele ia morrer. Algumas pessoas estudam, né, a história de Jesus e lembram que ele era carpinteiro, né? Trabalhou a vida inteira com prego, martelo e madeira. A vida inteira trabalhando com isso. Talvez ele teria razão de ser a pessoa mais estressada do mundo, né? Ele sabia como é que ia morrer, né? Mas Jesus é uma pessoa feliz, maravilhosa. E ele diz assim: ninguém encosta em mim. Eu dou a minha vida livremente. O sangue da nova aliança. Sangue derramado para a remissão dos pecados. Essa talvez seja uma das revelações fundamentais do Novo Testamento. E a Bíblia diz assim: lançai fora o velho fermento, para que você seja uma massa nova, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 1 Coríntios 5, verso 7. E vai lá para 1 Pedro, capítulo 1, vai trazer essa ideia de Jesus como Cordeiro. Capítulo 1, verso 13, depois os versos 18 e 19. E a Bíblia diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, seja sóbrio e espere inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de quem? O sangue de Cristo. Jesus Cristo cumpre na sua vida e especialmente na sua morte todos os símbolos referentes ao Cordeiro Pascual. No livro de Êxodo se diz que nenhum osso seria quebrado do Cordeiro Pascual. E agora Jesus está pendurado numa cruz. Ele está derramando sangue, o sangue da nova aliança para o perdão dos nossos pecados. E ele grita: está consumado. O preço está pago. Toda mentira pode ser perdoada. Todo adultério pode ser perdoada. Toda transgressão do sábado pode ser perdoada. Toda idolatria pode ser perdoada. Basta arrependimento. Se arrependa e creia no Evangelho. Basta pelo que Ele fez. Jesus Cristo derramou seu sangue. A partir dali, os dois ladrões morrem. E aí os romanos têm a ideia de tirar aqueles corpos da cruz, quebram a perna do segundo, quebram a perna do terceiro e sobra o do meio. Existe alguma razão lógica para eles fazerem diferente? Não existe. E a Bíblia diz que os soldados romanos não quebraram as pernas de Jesus. O Cordeiro Pascual. Deus conhecia os detalhes da história. Tudo o que ia acontecer para que ele pudesse ser o nosso Salvador, perdoar os nossos pecados. Vocês estão aí em 1 Pedro, volta um pouquinho para Hebreus capítulo 9, e vamos terminar. Não se sabe quem escreveu a carta aos Hebreus, tá? Existe toda a tradição de que o conteúdo é paulino, mas a carta não segue o padrão de uma carta paulina normal. Você percebe que as cartas de Paulo sempre começam assim: Paulo, servo de Deus, pelo Evangelho. Hebreus não começa assim. Hebreus começa dizendo: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses dias nos falou pelo Filho. Então é uma carta diferente das outras cartas. Mas ela é direcionada ao povo que conhece o Antigo Testamento. E Paulo, ou o seu autor, dizem assim no capítulo 9, versos 11 a 14. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes ou bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santuário uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes, touros, cinza de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Sabe como é que esse texto chama o pecado? Sabe o pecado que dá prazer, que dá alegria, que faz as pessoas viverem, matarem, morrerem pelo pecado? Obra morta. Sabe toda a alegria do sexo ilícito que o mundo desfruta por aí? Sabe toda a alegria das drogas que as pessoas cantam, acham engraçado, acham legal? Sabe tudo o que é pecado que pode seduzir as pessoas? Como que a Bíblia chama? Obra morta. Porque o fim delas é e Jesus mesmo nos disse: do que adianta você ganhar o mundo inteiro, perder a tua alma? Não adianta, obra morta. Agora, como é que Jesus resolve o problema das obras mortas? Ele morre. Ele que nunca pecou, morre a morte dos pecadores. E ele entra na presença do Pai, no santuário celestial. Não é através do sangue de boi, carneiro, ovelha. É pelo seu próprio sangue, porque ele derramou o seu sangue pelo Espírito Eterno. Ofereceu-se a Deus sem mácula. Para perdoar os mentirosos, Jesus entregou ao Pai a vida de uma pessoa que foi 100% honesta em tudo. Para perdoar os adúlteros, Jesus Cristo entregou ao Pai em sacrifício uma pessoa 100% perfeita no seu âmbito sexual. Para perdoar os idólatras, Jesus Cristo entregou ao Pai alguém que jamais se contaminou com idolatria. E daí por diante. Para perdoar os ladrões, Ele entregou ao Pai uma vida 100% honesta, jamais se contaminou com roubo. E através dessa morte, Ele adquire uma redenção eterna. Tudo está submetido ao que Jesus realizou na cruz. Agora, olha que ideia interessante. No Egito, as pragas caem sobre a terra e o cordeiro morre para livrar o povo de Israel. Na cruz, as pragas caem sobre Ele, porque Ele carregou as nossas dores, enfermidades e pecados sobre si. Ele é o cordeiro. Agora eu queria dizer para vocês mais duas coisas para a gente terminar. Por que Ele fez isso? Alguém tem alguma ideia? Por que Ele faria algo assim por nós? E a Bíblia responde dizendo assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1, verso 5. Sabe por que Jesus fez tudo isso por você e por mim? Motivado por amor. Porque ama. E sabe qual que é o resultado disso? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E a Bíblia diz assim, 1 João 1, verso 7. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus morreu para nos unir em amor, para transformar a nossa vida, para mudar a vida dessa igreja, para mudar a vida de cada um. E essa noite nós temos a oportunidade de nos entregar a Ele, de confiar nele para sermos o que Ele quer que a gente seja. Eu gostaria de fazer um apelo muito especial para as pessoas que tomaram a decisão de serem batizadas no fim dessa semana. Sexta-feira à noite, nós teremos um batismo dentro dessa igreja. Pessoas nascendo de novo, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, para receberem a remissão dos seus pecados. Eu me sinto privilegiado de fazer parte dessa história na vida de vocês, desse momento. Que Deus fortaleça vocês pelo sangue do Cordeiro. Coloque esse sangue nos umbrais das portas de vocês. E que vocês sejam realmente preservados da maldade do diabo e do mundo para a salvação eterna. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Oremos. Pai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado pelo sangue do Cordeiro, Pai, que foi derramado para nos proteger da tua ira, do pecado, da morte e da perdição eterna, Pai. Obrigado por isso, Pai. Que o sangue de Jesus nos purifique dos nossos pecados, Pai, e que o Senhor nos ensine a andarmos em comunhão contigo e uns com os outros, Pai. Nos ensine a nos amar, a te amar acima de tudo. Perdoa aquilo que é pecado em nós e faze-nos fiéis e felizes desde agora e para sempre. Protege-nos na volta para casa, abençoa-nos e faze de nós tudo o que o Senhor sonha para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.